O som assusta o surdo. O som assusta o surdo. O som assusta o surdo. O som assusta e surta o surdo que muda. Que muda. Que muda. Que muda. O som muda o surdo. O som muda o mundo. O som muda o surdo. O som muda o mundo. Que muda. Que muda. Que muda. O mundo. Pom, pom, pom, pom, pororom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pororom, pom, pom. Todo domingo havia banda no coreto do jardim. E bem de longe a gente ouvia a tuba do Serafim. Porém um dia entrou um gato na tuba do Serafim. E o resultado dessa melódia foi que a tuba tocou assim.